Vou aproveitar a pomba branca aposentada pra levar pro diabo minha carta. Reconheço firma sem ler uma cláusula do contrato. Quero passar de banco pra artilheiro do campeonato. Chega de quarto de empregado, a senzala da pedianga. No big meu perfil, knock toque do segurança da medicina. Forem se encontrar meu DNA no material genético na unha do físico nuclear. Odeio Páscoa, Natal, toda essa porra. Comemoração pra quem dobra o lucro na registradora. Papai Noel vende uniforme, dá um tragar disfarçado. Resgatar o coelho da garoto, 10 quilos mais magro. Acorde sem tona, acionista do Itaú. Trouxe o espírito natalino de Chester, Peru. Abra abdômen pro corpo, não boia com os gases. Eu não assinar 159, ocultação de cadáver. Quero a Mona Lisa na minha sala de visita. Mesa no fazano, padrão de vida da Faria Lima. Dói ver meu filho esperando o caminhão. Tem empresário com brinquedo fingindo boa ação. Gasta mil pro boneco e bola, vai que cola a reportagem. A empresa no horário nobre, puta merchandising. Se pudesse matava a vadia do comercial de sandalinha. Celular pulseirinha, mas não pra sua filha. Querem certificado de SOS computadores. Pra gritar terra e o de assessorista nos elevadores. Como informática não tava na agência de emprego. Criava um site pra correntista fazer recadastramento. O nome, o CPF, a senha, por favor. Depois tira o extrato e saldo o devedor. Não quero vaga na construção civil, só título do tesouro. Passa de coca nas minhas mulas, no aeroporto. Satã, se ele é o contrato, assine e reconheço firma. Ou é alma pro diabo, corpo pro aluno de medicina. Satã, se ele é o contrato, assine e reconheço firma. Ou é alma pro diabo, corpo pro aluno de medicina. Satã, se ele é o contrato, assine e reconheço firma. Ou é alma pro diabo, corpo pro aluno de medicina. Satã, se ele é o contrato, assine e reconheço firma. Ou é alma pro diabo, corpo pro aluno de medicina. Sinto muito não poder atender seu pedido, mas deixa o nome completo e o endereço por escrito na lista de espera. Sua ficha ficou cadastrada. Te mando um telegrama surgindo vaga. Em São Paulo nasce uma favela a cada 8 horas. Um mosaico de tijolo vermelho, eterno canteiro de obras. Não comporte o showroom de alma de todos os modelos. Quando a cruz não é dor estridente, alivio enfermo. Ouço súplicas do mutirão. Sem rede de água, esgoto, energia elétrica, calçada na porta do inferno, pois guardião com lança-chama. Temendo uma invasão do sem esperança. Dei emissora pro camelô, pro patriolo forte. Fiz a IBM, a Coca-Cola, Microsoft, a vaga de centroavante do Real. Foi preenchida, dei pra escuderia italiana, um campeão de corrida. Meu pacto é vitalício com a CBC, Taurus, Rossi, Sig Sauer, IMEI, Persa, Glock. Renovei o contrato com a Ambev, com a Philips, Morris. Malboro, Brahma são meu sucesso em causas mortes. Antes queriam jogar no Lakers com Shaquille O'Neal. C, Frank Sinatra, C dos Beatles, C, Jerry Lewis. Hoje querem furar com 1.50 fora da barra funda. Fazer dono de língua e fiel car system na bunda. Se não tem vaga, cato cliente, coelho da Fonseca. Miolo na cama, king size, de puma com luneta. Deixa o carro ligado a 2 quadras da casa de câmbio. Com o Erickson do doleiro, faz o download dele sangrando. Seu talento não entra no MASP, no Cassio da Becker. 13 de maio é pegadinha do João Kleber. Antes da ajuda da ONU, do Kofi Annan. O cão capaz eu pinto pro coronel Biratã. De presidente artista, de padre é terrorista. Faz o refém comer as tripas que as vagas estão preenchidas. De presidente artista, de padre é terrorista. Faz o refém comer as tripas que as vagas estão preenchidas. De presidente artista, de padre é terrorista. Faz o refém comer as tripas que as vagas estão preenchidas. De presidente artista, de padre é terrorista. Faz o refém comer as tripas que as vagas estão preenchidas.